esta eterna guerra. Que me obriga a ser soldado. Já vejo a bandeira erguida, já sinto a dor companheira. Neste mar fico tão só. Neste mar, liberdade, onde vais? Liberdade, onde queres? Esta luta é por te amar. Este soldado que cerco, este soldado sou eu, sou eu. Nos olhos a mesma dor, no peito um medo igual. Queimar este fogo dentro de mim. Liberdade, onde vais? Liberdade, onde queres? Esta luta é por te amar. Esta luta é por te amar. Este sangue é por te amar, é por te amar, é por te amar, é por te amar, é por te amar, é por te amar, este sangue é por te amar.